boy, ei boy, dá um tempo aí, cola aí, pera aí. É, mano, o seu otário tá fazendo aquilo. Aí, dá um tempo aí, chega aí, mano. Foi, aí, bicho. Lembrava de mim, mano? Não. Então vamos trocar uma ideia nós dois agora, moro? Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra e eu acho que vai ter que se explicar. Pra sair não vai ser fácil, a vida aqui é dura. Dura é a lei do mais forte, onde a miséria não tem cura. E o remédio mais provável é a morte. Continuar vivo é uma batalha. Isso é, se eu não cometer falha. Se eu não fosse esperto, tiravam tudo de mim. Arrancavam minha pele, minha vida, enfim. Tenho que me desdobrar pra não puxarem meu tapete. Está sempre quente, pra não ser surpreendido de repente. Seu vacilo tá com minha vaga. O que você fizer, aqui mesmo você paga. A pouca grana que eu tenho não dá pro próprio consumo. Enquanto nós conversamos, a polícia apreende. É a marginalidade, cresce sem precedência. Conforme o tempo passa a aumentar, é a tendência. Muitas vezes não tem jeito, a solução é roubar. E seus pais acham que a cadeia é nosso lugar, o sistema é a causa e nós somos a consequência maior da chamada violência. Porque na real, com nossa vida ninguém se importa. E ainda querem que sejamos patriotas. Ei, ei, ei, ei. Isso tudo é verdade, mas não tenha dó de mim, porque esse é meu lugar, mas eu quero mesmo assim. Mesmo sendo lado esquecido da cidade, e bode expiatório de todo e qualquer mediocridade. A sociedade já não sabe o que fazer, se vão interferir ou deixar acontecer. Mas por sermos todos pobres, os taxados somos nós, só por ser conveniente. Ei, boy, pense bem. Se não faz sentido, se hoje em dia eu fosse um cara tão bem sucedido. Como você é chamado de superior e tem todos na mão e tudo a seu favor. Sempre teve tudo e não fez nada por ninguém. Se as coisas andam mal, é sua culpa também. Seus pais dão as costas para o mundo que o cerco. Fico com o maior, melhor, e pra nós nada resta. Você gasta fortuna, se vestir de etiqueta e na sarjeta as crianças. Futuros homens quase não comem, morre de fome. Confie com medo, já não é segredo e as drogas consomem. Sinta o contraste, só me dê razão. Não fale mais nada porque vai ser em vão. Ei, vai, vai. Ei, ei, e aí, Brau? Você faz parte daqueles que colaboram para que a vida de muitas pessoas seja tão ruim. Acha que sozinho não vai resolver, mas é por muitos pensarem assim como você que a situação vai de mal a pior. E como sempre você pensa em si só, seu egoísmo, ambição e desprezo serão os argumentos pra matar você mesmo. Então eu digo, ei, boy, não fique surpreso se o ridículo e odioso círculo vicioso, o sistema que você faz parte, transformar num criminoso. E doloroso será ser rejeitado, humilhado, considerado marginal, discriminado. Você vai saber, sentir na pele como dó, então aprenda a lição. Ei, boy! Aí, boy, sai andando aí, certo? Eu tenho todos os motivos, mas por isso eu vou te roubar, moro? Sai andando. Vai, caminha, mano. Não tem nada pra você aqui não, seu otário. Vai embora. Sai fora. E não pisa mais aqui.